bem, e o artigo 37 diz que a realização de feiras e mercados do evento é proibido, salvo só em casos excepcionais do Presidente da Câmara Municipal poder autorizar. Isto é, não nos parece que um concelho com risco extremamente elevado que deva manter a nossa feira mensal, por uma razão extremamente simples. Elas até têm decorreram bem, quando o concelho estava em risco baixo, em risco moderado, e em risco elevado também ainda conseguimos fazer algumas feiras, mas desde que passámos para o risco extremamente elevado, não podemos correr estes riscos. Deixar aqui não mais uma nota, a Câmara Municipal tem isentos feirantes de todos os pagamentos, não agora, mas já um conjunto, já bastante desde que começou a pandemia, os feirantes não têm pago até ao final deste ano e que será também mais, pelo menos, este primeiro trimestre para a análise dos trimestres. Por isso, temos feito isso também para ajudar estas famílias que vendem nas feiras e que têm algumas dificuldades.